Entendeu? O goleiro Carini hoje é titular absoluto no Atlético. Você encararia um banco, uma reserva naturalmente, ou vem para dar dor de cabeça pro treinador? Acho que tudo se acertou. Eu encararia também, eu aceitaria, porque eu sou profissional. Eu estou vindo para defender as coisas do Atlético Mineiro. É, não está em contrato de ninguém que é titular ou reserva, né? Então eu vou buscar minha oportunidade, buscar meu espaço. E a hora que tiver, quero fazer o melhor do René para dar alegria para essa torcida que merece muito. Sobre o elenco do Atlético, tem alguém que você já conhece, de ter jogado junto? Tem o Fabiano, né? O Fabiano teve na categoria de base de São Paulo. E tem o Tardelli, que nós jogamos juntos já, jogo fim de ano, né? Tem muitos companheiros que jogam contra, né? Mais contra, né? E acaba conversando dentro de campo. Mas eu espero fazer grandes amizades rapidinho, que sou bom de papo também com o pessoal. Desde a saída do Diego, o Atlético não tem muita, não tem um goleiro ali.